Podemos começar com a apresentação de uma pequena PowerPoint. Eu acho que ao longo da reunião parece que vai aparecer outros convidados. Tivemos mesmo o diretor do Instituto de Habitação convidado e vários bancos também que têm programas de investimento habitacional, mas esperamos que vão assistir logo. O Sr. Kleiber vai lembrar-se que já tivemos vários debates sobre este assunto, até algumas cá no, na sala do Banco Mundial. Vou apresentar realmente um sumário do ponto de situação e também mencionar uma iniciativa do Centro do, vou explicar em inglês, Center for Affordable Housing Finance para África, Finmark Trust and FSD Africa, que estão instituições no nível africano que são envolvidos na promoção do financiamento habitacional junto com a União Africana do Housing Finance, que está realmente interessado em criar mais ligações com Angola e parece que olhar para como Angola pode beneficiar da troca de mais informação sobre o sector. Já participamos e ajudamos a arranjar um workshop há uns meses atrás junto com a União Africana para Financiamento e Habitação, onde convidamos vários investidores chineses que estavam a financiar programas habitacionais em África. E sabemos que Angola é um dos focos para este mesmo investimento chinês. E há informação sobre financiamento disponível, mas também sobre os interesses dos investidores internacionais. Parece que pode ajudar a estimular o mercado cá em Angola. Um pouquinho, a primeira slide é uma introdução do Centro de Financiamento Habitacional Acessível da África, chamada CAHF. Está baseado em Johannesburg e tem objetivos para promover um melhor entendimento sobre o sector, ajudar a fazer a monitoria destes tipos de investimento em habitação em África, olhar para inovações no financiamento habitacional, e uma área de interesse, claro, é aproveitamento do microfinanças neste sector habitacional. E principalmente para olhar para maneiras de desenvolver o mercado habitacional no nível da África. E há interesse realmente de engajar mais como o mercado cá em Angola, que é uma, mesmo com os desafios que o Sr. Kleiber mencionou, que há muitas oportunidades também no mercado. CAHF está a promover várias reuniões, pesquisas, estudos sobre o mercado e quer, de facto, incluir o Angola mais nesta rede de informação no nível do África. E já mencionei, tem uma associação com a União Africana do Housing Finance e parece que a PIMA e as outras associações podem ter interesse de associar com a União Africana do Housing Finance. A visão é de promover sistemas de financiamento habitacional, olhando para aquele mercado camada das populações mais vulneráveis, só estão a olhar para como preços da habitação excessivos podem ser promovidos. A missão é de ampliar os mercados da habitação em África através de divulgação de pesquisa, informação sobre o mercado e promover a colaboração entre os atores no mercado. O objetivo final é de aumentar o nível do investimento habitacional, mas, uma outra vez, para aquela camada do mercado dos mais vulneráveis, hein? Com preços acessíveis. Isto é um pouquinho a mapa do lógica do programa que estamos interessados em promover junto com CAHF e promover realmente acesso dos dados e a criação dos bancos dos dados, ferramentas que podem ser compatibilizado com a informação disponível em outros países no região. A própria pesquisa para produzir a informação, a criação dos bibliotecas online, os estudos de caso, a captura das melhores práticas que podem também ser partilhadas, o análise das políticas em diferentes países, mas também no nível dos municípios dentro de cada país, e a promover a promoção do networking, lobbying, engajamento entre o setor privado, a sociedade civil e os governos, principalmente focado sobre os bancos centrais, os ministérios envolvidos nos orçamentos e, no caso da Angola, o Ministério do Urbanismo. Mas também olhar como estas informações podem ser compatibilizadas com experiências também internacionais. Isto é uma análise que o CAHF fez sobre o mercado no nível do continente africano. Quando olhamos para a camada da população que tem acesso dos empréstimos habitacionais no momento oferecidos pelos bancos, no nível da África, só 3% da população tem acesso realmente deste tipo de investimento. Há, claro, quando olhamos para o pirâmide do população, aquela camada no meio, há grandes oportunidades, onde muitas vezes ainda não tem acesso dos empréstimos bancários, mas há mecanismos que precisam ser estudados, como este sector pode aumentar o seu acesso de financiamento, como instituições de microfinanças podem ser engajadas no setor habitacional, como o mercado do arrendamento habitacional também pode ser visto como uma área no mercado. CAHF está sempre a defender que os subsídios têm de ser aplicados com cuidado, porque muitas vezes o grupo-alvo determinado pelos subsídios não são os que capturaram os subsídios, hein? Os subsídios normalmente são destinados para o grupo de população mais vulneráveis, mas muitas vezes quem está a capturar os subsídios são grupos mais alta no pirâmide. Eu acho que Angola é um dos casos assim. No outro lado do pirâmide pode ver a segmentação do do economia relacionado com normas que são projetadas pelo Banco Mundial e Banco Africano sobre os níveis de pobreza que são, mas é claro aqui que mesmo no nível da África mais que 36,5% da população estão considerados aquele grupo dos pobres mais vulneráveis, e se aceitamos os números do IBEP, em Angola não é tão diferente. O website do CHHF tem informações muito, muito úteis já dos vários outros países da África. Angola, para a primeira vez, ajudamos a lançar uma... A CHHF está a produzir yearbook, anuário, sobre o sector em África. Isto é a minha única cópia, vou passar para si, mas vai localizar um capítulo sobre Angola aqui, que ajudamos a produzir. E eu acho que foi distribuído para cada pessoa aquele capítulo sobre Angola, mas eu acho que há oportunidades para mais engajamento de Angola nas atividades do RED africano. Voltando para aquela mesma metodologia de projetar o pirâmide de população, isto é Angola, não é uma tentativa de utilizar a mesma metodologia e olhar para a própria população angolana e fazer o mesmo tipo de análise. Quando olhamos para aquele grupo no topo da pirâmide, nós sabemos que as casas promovido pelo Fundo de Desenvolvimento Habitacional, as casas mais económicas são à volta de $55,000 dólares, e os investimentos do Estado são para o mercado até em cima disso. E nós podemos ver que mesmo se aceitamos um nível internacional de pobreza de $2 por dia, uma boa parte do mercado angolano vive em baixo deste nível, e a maior parte destas populações em Angola vivem nas cidades, hein, onde a volta de 60% da população angolana já está urbanizada. Quando olhamos para a natureza desta procura da habitação e financiamento habitacional, nós podemos ver que vem das várias fontes. Hein? Os migrantes que vêm para a cidade através de uma migração das zonas rurais para as capitais provinciais e capital do país. Os que já alugaram casas ou viveram com as suas famílias, que procuraram suas jovens principalmente, que procuraram suas próprias casas, mesmo novas famílias jovens que cada ano estão a entrar no mercado, e famílias que já têm casas ou habitação ou terrenos que querem reabilitar ou melhorar as suas residências. E todas destas pessoas estão a procurar financiamento de investir nas suas habitações, nas zonas urbanas. Mas uma das grandes problemas, e distribuir para várias pessoas, e posso deixar um com o Sr. Gregor também, um estudo que fizemos junto com o Banco Mundial há 2 anos atrás, sobre o mercado dos terrenos urbanos, principalmente em Luanda. Já estamos a fazer um estudo semelhante na província do Huambo, onde os dados são mais ou menos o mesmo. Vimos neste caso que menos que 7% da população tem de facto títulos em pleno para ocupação dos seus terrenos. Então, a maior parte da população está obrigado de adquirir terrenos para a construção das casas nos mercados informais. E mais que 60% da população compraram as suas terras no próprio mercado informal. E estamos, uma das recomendações que saiu deste estudo junto com o Banco Mundial foi de realmente liberalizar esta economia para as práticas que são comuns de compra e venda dos terrenos que estão considerados no mercado informal, está completamente legítima na visão da maior parte da população. E a incorporação de algumas destas práticas normais e enquadramento destas práticas na lei é uma das principais recomendações deste estudo. Quando olhamos para os programas do governo, o plano do programa lançado pelo Sr. Presidente em 2008 e a criação do Fundo de Fomento Habitacional, foi com o objetivo no início do programa promover a construção de 1 milhão das casas. A visão do programa a partir do início era que o setor público vai construir só 1,5% destas habitações. Estava a esperar o setor privado construir um outro 12% das habitações, o setor das cooperativas construir mais 8% daquela 1 milhão das casas. Mas estava a esperar o setor da autoconstrução, da iniciativa das próprias populações, assumir a responsabilidade de construir 68,5% desta provisão, desta projeção. Eu vou parar aqui, porque este... eu acho que esta projeção é chave, porque quando olhamos para os investimentos feitos desde 2008 no mercado, nós podemos saber que a maior parte dos investimentos foi para aquela primeira sector pública, a maior parte do investimento feito pelo Estado ou fundos disponibilizados através do Fundo de Fomento Habitacional foi disponibilizado para os projetos do Estado. Espero que o colega, o Sr. Kleiber, pode esclarecer a sua visão sobre a participação do setor privado nisto, ou os benefícios dos investimentos do setor privado. Nós sabemos que no setor cooperativo só temos realmente um projeto do Lar do Patriot que de facto tem uma experiência bastante rica, mas está a enfrentar problemas graves na mobilização do financiamento. Mas o nosso entendimento é que até agora poucos investimentos realmente foi para o sector da autoconstrução. Nós sabemos que o governo está atento a este facto e nos meses recentes está a tentar mudar o foco do seu programa para este segmento da população, mas até agora convidamos os colegas do Ministério do Urbanismo para assistir, mas infelizmente não estão cá, so não sei se vamos ter as informações que precisamos sobre este sector, mas nós sabemos que existe uma grande lacuna no próprio mercado. Temos os programas, como vimos, dos cooperativas, dos bancos que ofereceram linhas de crédito. Nós sabemos que muitas pessoas utilizaram empréstimos de consumo, que normalmente são com juros bastante altos, para investir na sua habitação. E também, no outro lado, temos programas subsidiados pelo governo. Mas entre estes atores oficiais no mercado, há uma grande lacuna, onde há falta de acesso a de habitação ou financiamento de habitação formal, e nós pensamos que naquela lacuna devemos focar a nossa atenção no futuro. Quero neste momento, nós fizemos um estudo do mídia ao longo dos últimos meses, ao longo de 2013, sobre o sector do investimento habitacional, e eu quero passar a palavra para o David Castelo para rapidamente dar o senhor preparou uma pequena revisão do mídia ao longo dos últimos meses, que parece que pode atualizar a situação um pouco à volta destas questões, mas logo eu quero avançar para realmente uma série de questões que para debate à volta da mesa. Mas, David, não sei se o senhor pode apresentar realmente os resultados do estudo do mídia.